Vamos ficar de pé um pouco. Oh! Aleluia, aleluia. A cachoeira de mistério vai descer. A cachoeira de mistério vai. Vamos lá. Vai me molhar, vai te molhar, molhar. Cachoeira de mistério vai passar. O seu marido e o seu filho vai molhar. São águas cristalinas de Jeová. A cachoeira vai passar no teu lar. A cachoeira de mistério vai descer. A cachoeira de mistério vai descer. Vai me molhar, vai te molhar, molha você. A cachoeira de mistério vai descer. Vamos lá. A cachoeira vai descer. A cachoeira vai descer. Vai me molhar, molhar. A cachoeira de mistério vai descer. A cachoeira de mistério vai passar. O teu marido e o teu filho vai molhar. Essa vela que tá acesa, ela vai apagar. Se tiver um copo da água, vai passar nesse lugar. A cachoeira de mistério vai descer. A cachoeira de mistério vai descer. Vai me molhar, vai te molhar, molha você. A cachoeira de mistério vai passar. A cachoeira vai passar lá no seu lar. O seu marido e o seu filho vai molhar. Essa vela que tá acesa, ela vai apagar. Se tiver um copo d'água, ela vai derrubar. Oh, vai descer poder. Oh, vai descer poder. Descer. A cachoeira de mistério vai descer. Oh, a cachoeira vai passar na tua casa. A cachoeira vai passar na tua vida. A enfermidade que está vai sair agora. Porque Deus é poderoso nesse lugar. Oh, glória! Começa a mergulhar. Mergulha nessas águas que o varão te dá. Passa com o Ezequiel, começa a mergulhar. Mergulha nessas águas que o varão te dá. Passa todo roupa nesse lugar. Mergulha nessas águas que o varão te dá. Passa como na mão, começa a mergulhar. Sua pele se restaurará. Passa como Davi. Oh! A cachoeira de mistério vai descer. Vai me molhar, vai te molhar, molha você. A cachoeira de mistério vai descer. Oh, maravilha de Deus! A cachoeira vai passar na tua vida. A cachoeira vai passar na tua família. A cachoeira de mistério vai passar. Vai passar no teu lar. A cachoeira vai passar nesse lugar. A cachoeira vai passar, vai te molhar. A cachoeira de mistério vai descer. O fogo do meu Deus vai queimar você. A enfermidade não pode te parar. Levante a sua mão para glorificar. O fogo do meu Deus vai descer. Ai, a cachoeira de mistério vai descer. Vai me molhar, vai te molhar, molha você. Que o varão te dá. Ô, glória, passa com Ezequiel, começa a mergulhar. Mergulha nessas águas que o varão te dá. Passa como na mão, começa a mergulhar. Sua pele se restaurará. Vai descer, vai descer, poder. Oh, vai descer, vai descer. Yeah. A cachoeira de mistério vai descer. Jesus, tu é fiel. Aplaude a Deus. Jesus...